te quero quando tenho tudo em minhas mãos. Senhor, te quero quando tenho apenas um pedaço de chão. Senhor, te quero quando for possível ser algum valor. Também te quero se um pedaço de pão me faltou. Senhor, te quero quando tenho tudo ou não tenho nada. Te quero sim, Senhor. Senhor, te quero porque tu és o melhor amigo. Te quero sim, Senhor. Senhor, te quero quando me dás orientação. Senhor, te quero se repreendido pela tua mão. Senhor, te quero quando semeando sigo a chorar. Também te quero quando colhendo posso eu cantar. Não tenho nada, te quero sim, Senhor. Senhor, te quero porque tu és o melhor amigo. Te quero.